A vida é um jogo, o rap é um jogo. Eu tô no jogo, vamos jogar? Chega aí. Eu tô de pé, firmão na fé, não caí. Pra quem achava que eu ia sucumbir, desafiei, joguei por terra a previsão daqueles que queriam me ver no chão. Prostrado, acabado, humilhado, derrotado, eu não serei um alvo fácil que fica parado. Dificuldade, problema, tribulação. Às vezes a gente pensa que tudo é ilusão, que vai acordar de mais um pesadelo. Levantar o rosto e se olhar no espelho, como se nada disso estivesse acontecendo. Sem saber que aos poucos a esperança está morrendo. E a gente para e pensa como vai fazer então, pra reverter de vez a situação. Eu tô no jogo, jogo sempre pra ganhar. Eu não penso em perder, quero me levantar. Pra toda situação difícil existe solução. Se Deus quis assim, todo aquele que pensa que não. Mas eu sigo em frente sem me abalar, pois Deus não terá prazer em mim se eu recuar. O justo pela fé será sempre um vencedor. Passo a passo, seja como for. Do fundo do poço eu clamei justiça e compaixão. Jesus olhou pra mim e me estendeu a mão. No deserto eu passei, batalhas eu travei, mas em todas elas sei que eu não me prostrei. Fui escolhido pra lutar e pra vencer, não importa o adversário, nem como vou fazer. Pra conquistar, alcançar o meu objetivo, custe o que custar, demore o quanto for preciso. Quem tem medo de perder não entra no meio da guerra. Um deslize, um vacilo e a morte te espera. Mas eu nunca vou morrer, viverei eternamente. Isso me dá forças e não sai da minha mente. Se quiser vir comigo pode vir também. No caminho do bem, na trilha pra Jerusalém, encontrar do outro lado a terra prometida, ter a oportunidade de uma nova vida. Sem choro, sem dor, sem lamento, sem rancor, somente paz ao lado do Salvador. Isso renova minhas forças e me deixa como novo. Não quero nunca mais vida louca pro meu povo. Eu sou o louco que acredita no final dos tempos. Maranata, vem Jesus, demorou, vai vendo. Jogue os dados, dê as cartas, vamos lá. Aposte alto, estou pronto pra jogar. Tática perfeita, a minha estratégia vai bem mais além daquilo que você espera. Aqui não tem caô, nem conversa fiada. A gente fala o que pensa aí, sem dar mancada. O tempo tá passando, o fim se aproximando. Deixar de brincadeira, Jesus tá voltando. O jogo tá no fim, o juiz vai apitar. Eu quero estar pronto pra poder comemorar. Se a bola cair dentro do garrafão, eu vou enterrar com uma só mão. Em câmera lenta no replay você vai me ver pulando, jogando o jogo pra vencer. E se a bola chegar na área, um abraço, eu limpo um, dois, três e faço um golaço. O jogo, a final, a grande decisão. A vida eterna, o paraíso, a salvação. Plano cabuloso de Deus, o treinador. Jesus o artilheiro, eu o defensor. Jogar.